Pra quem não conhece, eu sou o locutor de rodeios, Zé Cardoso, da cidade de Goiás. Parabéns, mais uma vez, vocês, paraense. Quem tá gostando, faz barulho aí! É por isso que eu digo mais homem assim. Eu sou o locutor Osiel Cardoso, viajo por esse Brasil afora. Sou querido, respeitado, porque a carroça da saudade foi minha escola. Quem fala mal dessa aparelhagem, tá doente da cachola. Essa aparelhagem é seu grito, vocês são os potes de show de bola. Alô, minha carroça! Alô! Vamos fazer uma contagem! 5, 4, 3, 2, 1! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Uhul! Alô? Luxuosamente chega para vocês a maior referência em saudade no Pará. Reunindo a imponência do majestoso e temido animal dos campos marajoaras, com o requinte da estrutura que nos liga emocionalmente para fazermos uma viagem pelo mundo enigmático da recordação. Toneladas de equipamentos para lhes proporcionar o mais cristalino som em altíssima definição. Os efeitos de luz e imagens que fazem sua viagem ficar mais completa. E a melhor equipe de carroceiros que poderíamos reunir. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó. Agora, numa nova fase, em novas performances, ainda mais requintada. A luxuosa está aqui. Aqui está a luxuosa carroça! Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui. Solta minha guitarra aí! Canal Rodrigo Saudade, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube. Opa! Aqui está a luxuosa, meu irmão! É a luxuosa que chegou e ponto final. Chegou, chegou! Direto dos campos marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. Vamos tocar assim, DJ Tom! E o luxo, quem é de luxo aí? Quem é de luxo aí? Quem é de luxo aí? E eu bora pra cima! E vai dançando na carroça da saudade, vai dançando no luxo. É a luxuosa que chegou! Direto dos campos marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. Thank you. e vá dançando na luxuosa. Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vai assim, vai assim. Nossas equipes, os nossos fã-clubes que esperaram esse momento. Bora, Pantera! Mostra essa iluminação aí, meu irmão! Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Só lembranças e um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal. A luxuosa. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Parceiro Anderson da R.A. R.A. Boutique. A boutique de todo o Brasil, Frangina. Rivelino, nosso parceiro Rivelino também. Um grande abraço pra você. Jamais ia ficar de fora desse espetáculo, meu irmão. Já estou legal. A procura de uma mina muito especial. Na pressão. Na pressão. Na pressão. Ontem eu vi você em sonho, em sonho. Uhul! Ontem eu te beijei no sonho, no sonho. DJ Tom Máximo. Pés, mas nunca te ouvi. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. Poder te tocar. Nosso produtor Wallace! Está aqui também com a gente, ouviu, Virgínia? Um abraço pra você, ouviu, Wallace! O sonho de viver com você, ser sempre real. Nós estamos sempre a cobrar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vale a pena ou não vale? por quê? Vai encontrar quem, quem, quem, quem? Aí você vai saber! Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu! Eu falei que vinha! Eu falei que ia dar problema, Frangília! Vira aí! Eu só quero amar. E não te vejo. Te amo e te quero. E hoje, no dia muito especial aí, a gente também comemora o aniversário da Danizinha. E jamais ela ia deixar de comemorar. O meu amor é você. Na luxuosa carroça da saudade, Danizinha. Ninguém do mundo. Daqui a pouquinho, altas emoções. Como eu te amei. Seca latinha também aqui do meu lado. Brilhos dos teus olhos junto aos meus. Cadê os seguidores? Cadê os seguidores? Seca latinha aqui. Quero estar nas noites de luz. E as delícias. Sentindo o calor do seu corpo. E os carros é festa também ali. Contigo, contigo. As divas, as divas, as divas. Casal JJ também. E a equipe também curtindo a vida. Arrebenta, é a DJ. Eu te amo. Vem que eu te quero. O meu amor. E aí, meus topes. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos. Olha os safadões ali, Frangília! Seu corpo quero me afogar de prazer. Contigo, contigo. O Pará já conhece. Falar não se faz necessário. Assistir e comprovar se torna cada vez mais inevitável. Isso tudo é luxuosa carroça da saudade. Da vigia. A carroça da saudade. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te vi. E toda equipe faz a cara de rica, já tá na área. Nitidamente assim. E aí, Vanderlei? Diz que nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Saudade de luxo! Eu esperava. Meu amigo Matheus! Por esse encontro. Com sua namorada Giovana! Tempo. E também aniversariante aí, a Dilene, aqui na carroça! Uma explosão de sentimentos. Um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom pra não perder tempo. DJ Tom. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão. Um abraço aí, Cássia, Lene, Foba, bem ceder, e Luísa, a Yeri, a Ana, Laio, Manga, que você, o Alen, Jarilho, e agora, Isaías e toda a galera. Pérez Brunzão na área. Quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim, mas tudo que você fala eu não consigo. Meu amigo Moraes! Alô Nogueira, cadê você? Chamada de São Domingo do Capim. Isso é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero que eu mereça. Júlio Lucas é o Vinícius. Se for capaz. Agora você está sentindo uma nova emoção e um verdadeiro luxo. É a primeira vez em que meus olhos. Meu parceiro Júlio da JLGs! Pude ter uma visão de louco. E aí, Marcelo? Sentimento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer. Meu parceiro Henrique, o Anselmo. De uma alouríssima. Vira forte. Quer prender meu coração. E o Charles. Dizendo que. Toda a galera do Bola de Prata estão aqui. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome. Saudade de luxo. De Matrix e a dona Adriana estão aí, ó. A tristeza que eu senti aí, Cazuzina. Também se foi. E na saudade, me trazendo alegria. O casal, você chegou. Pedro e a Nete, tá aqui. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Você aqui, quero que sempre você aqui. Meu amigo Reino Céu! E aí, Juninho Luxuoso! Nada de amado, viu? Vai lá! Recordações é com a Luxuosa. Luzes de amor. Agora, o passeio de carroça é um luxo. Se transformou. Eita, bilhetão, Dorival! A tristeza que eu sentia também se foi. Atenção, Marcelo, dá uma olhada aí pro Carlito. Você chegou. Não sofro mais. Sabes por quê? Toda a ternura que eu procurei só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre você aqui. Passeio de carroça é um luxo. É luxuosa! Deixa eu te amar, só que comanda aí, as meninas do Charque Temperado, Carvalho e o Cego da CL. Silvinho de Henrique e Coutinho, o Alisson Negueu aí dos Loucos no Shopping da Pedreira, Lobo Mal dos Humildes, Janive, a dona Janive, o Ilo, Talita, toda a galera, alô Meirelles. Atenção Marcelo. Daqui a pouquinho tem casa de show, Mauro! Deixa eu te amar, só um pouquinho. E os papilhos! E os caras do momento também, um abraço! Oh, carente de amor. Sou da equipe de pá de Santa Isabel, alô já já. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. Pro seu Rodrigo aí da escola do Flamengo, marcando presença. Embaixo do sofá, se a cama quebrar. Fugitivo Kiko, Fugitivo Jorge Givanildo e Adriane são aqui. Meu parceiro Anderson da Carpa, Edino de volta. Comigo, e aí, Neto? É no pagode, hein? O cara tava a fim de vir pra carroça. E a mulher brincando, não deixando ele vir. Aí, ó. Vamos para. A gente dá certo na cama, a gente se ama, socorro. E amigo Popó, Tiaguinho, do Sushi, Gilberto, e o Megaton, as meninas, Adriana, e Vermeira, junto, Natália, e todos os amigos aí do shopping. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. E aí, Lê? E o Júlio aí dos Caramelos. Bandeira branca, meu bem, por favor. Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama. A luxuosa. Luxuosa Carroça da Saudade. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo. Meu amigo Fabrício Pinheiro, papai! Já fechado com a luxuosa. E ele vai estar hoje lá da casa de João Mauro, e amanhã no Palácio dos Bares. E vai pra Semana em Soure. Segure-se, porque o búfalo está mais furioso do que nunca. Tom. DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Se vocês gostarem, eu queria ouvir o grito, principalmente das mulheres. Canta pra mim, vai! Canta pra mim! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amor. E aí, Mega Fabiola! Se fôssemos um casal feliz, meu amigo Edgar Samara! Como eu queria estar junto de ti. Vila do Salgadeira! Um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Meu parceiro Carlinho, pensando em aí da casa do açaí, fechadaça aí com a R.A. Boutique. E o Rivelino, segunda-feira eu vou lá, ouviu? Aquele camarão rosa, papai. São amores que deixarão. Fala, Carlinho! São para sempre. Meu parceiro, meu patrocinador Anderson da R.A. Hoje, olha como o tom tá, papai. Certos amores nos deixarão. O luxo são para sempre. Palavras de Hélio Moeira. Fico assim no coração da gente. Tio Aidão, Amsterdã. Passeio nas recordações. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos. Mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Os baladeiros da saudade, um abraço! Só ele pode curar as feridas do amor. E essa música aí é da Sandrilha, Cabeludo e o Barbudo. E aí, Alexandre, olha o Carroça é festa. Palavras que ficam assim no coração da gente. Eu e ela, ela e eu. Toca DJ Tom. Anitta Nunes e a Márcia e o Neguinho, Valentina. Exagerado sim, sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares, de alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim? O meu assunto que não muda. Brasil, Bipolio, Chabolim, Magre. Ajuda. E os caras aqui mais gostoso aqui na carroça. E que se danem a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto. Mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E meu amigo Galo, aí do Carmelândia. Opa. Bora, Galo. A culpa é sua por ter esse sorriso. Meu parceiro Valdir hoje veio de Camará. aniversário, lançamento da Luxuosa. E sua esposa Patrícia. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado aqui na Luxuosa. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. E aí? Não finja que eu não tô falando com você. E aí, Soares, Ruth, Marrom, Vila, Ivan, Adriane, Renato. E aqui é o mais fácil da Áustico, todo mundo. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Fala, meu amor. Não, não. Guilherme da Revemar. Um abraço, garoto. Não vá sem mim, eu te amo. Você foi só você. Mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais a esse amor. Jailson e o Marquinhos aí do de pá. Fechadasco, a Luxuosa. Manel do Miri. Cucu da Terra Firme. Alô, Manel. Eu preciso. Quer? Quero tê-la aqui perto. Manel, a bola, Manel. Eu não vou desistir de nós dois. E eu? Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Luxuosa Carroça da Saudade. Os CDs das festas mais badaladas. Você ouve primeiro aqui.